Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita, uma ação do grupo Multimídia Espírita, que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nesta jornada terrena. É com imensa alegria que iniciamos a nossa tarefa na noite de hoje. O nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Hoje é dia 28 de abril do ano de 2017. Agora são 20 horas e 2 minutos dessa noite fria de sexta-feira. Começa agora o programa Visão Espírita. Neste programa serão discutidos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem nos acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus. Participa do programa desta noite Alain Diniz Souza. O Espírito de Verdade, em resposta à questão número 87, em O Livro dos Espíritos, afirma, abre aspas, eles, os Espíritos, estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Fecha aspas. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas ou seus comentários através do telefone 2105-6611 ou pela internet no endereço www.facebook.com/programa Visão Espírita. Deixe seu recado, faça sua pergunta, a sua participação é sempre muito importante. Em todos os programas, nós sempre selecionamos algumas datas para serem lembradas no dia de hoje. Nós lembramos o dia 28 do 4, que é o dia, hoje então, é o dia da educação, o dia que se celebra o dia da educação. A gente vai falar um pouco sobre esse assunto no decorrer do programa, no primeiro texto e lá no final também, no bloco de perguntas e respostas, a gente volta a abordar este tema. Iniciamos então com o texto do Espírito Emmanuel, denominado Tenhamos Paz, texto extraído da obra Pão Nosso, psicografada por Chico Xavier. Iniciamos então com uma citação à primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 13. Abre aspas, tende paz entre vós. Fecha aspas. Segue o comentário do benfeitor espiritual. Se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável, procure o aprendiz a serenidade interior diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora a justas limitações, servido por várias potências, traduzidas nos sentidos e percepções. Quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmos, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Para isso, porém, é necessário que os irmãos em humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo. Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos. Representa base primordial do pacifismo edificante. Geralmente, ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações, e não segundo a realidade essencial. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas, e sim, de acordo com as nossas perturbações internas. Anotamos situações e paisagens com a luz ou com a treva que nos absorvem a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. Eis porque, quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, que eu enfim posso dizer: boa noite, meu amigo Alan Diniz Souza. Boa noite, meu amigo Wilson. Boa noite a você que nos ouve. Boa noite a toda a técnica, porque aqui vai chegando um técnico, saindo um técnico. É uma emoção muito grande. E boa noite a você que nos acompanha pelo Facebook, pelo nosso aplicativo, se você está aí pelo União Rádio Web, no seu Android. Se você não tem ainda, baixe o aplicativo União Rádio Web, pode ser pelo iPhone também, pelo nosso site, enfim. Falta de ferramenta para nos acompanhar não é o problema. Mas, Wilson, eu viajei aqui nesse texto, cara. Emmanuel, eu sou fã do Emmanuel, nós somos, né? Fãs do Emmanuel. E às vezes, cara, ele me surpreende, sabe? Porque parece que ele não vai me surpreender mais. Tanta coisa que eu já li dele. Aí, de repente, ele vem com um texto desse aqui que abre a nossa cabeça, enfia coisa dentro da nossa cabeça. Porque o tema, o título, melhor dizendo, né? O título não necessariamente tem a ver com o tema. Tenhamos paz. E ele fala de educação. Então parece que nem tem a ver, né? Uma coisa com a outra. Mas, na realidade, tem muito a ver uma coisa com a outra. Porque fica claro, inclusive, no texto dele, quem quiser reler, pode olhar lá no nosso Facebook, já está lá publicado. Não dá para a gente almejar a paz sem educar os nossos sentidos. Por quê? Porque os nossos sentidos, eles nos enganam. Nós vemos, mas o que nós vemos? Nós vemos uma parede e falamos, ela é vermelha, né? Estamos olhando aqui para um... é vermelho. Mas por que que a gente fala que é vermelho? Por que a gente afirma que... Porque nós somos educados, e educação significa ensinar e aprender. Então alguém nos ensinou e nós aprendemos que aquilo é o vermelho. Se a gente nascesse num lugar que ninguém soubesse o que era vermelho, a gente nunca saberia falar que aquilo é vermelho. Isso só para dar um exemplo. Então, os nossos sentidos nos enganam demais porque eles são fruto de uma educação. Eles não são um drive, eles não são uma ferramenta da verdade. Eles são uma ferramenta da minha verdade, da sua verdade, da verdade de cada um, montada através dos processos educativos desde o nascimento. Nós que somos espíritas, então, falamos da evolução desse psiquismo imortal que está aí, reencarnação a reencarnação, somando aprendizados, e nós vamos formando uma educação. Se eu quero ter paz, eu tenho que educar os meus sentidos para ver a paz, para sentir a paz, para escutar a paz, para perceber a paz. Agora, se eu quero ter a guerra, eu também posso educar os meus sentidos para isso. Quando nós observamos uma situação criminosa, como que nós observamos aquela situação criminosa? Né? Olhando para o crime ou tentando ficar compadecido dos envolvidos do crime? O crime é fruto de uma pessoa descontrolada ou de uma pessoa fragilizada? Na rua, né? Hoje, por exemplo, é um dia que se você sair à rua, eu acabei de sair aqui à rua, deserta, né? Porque está um vento muito frio e as pessoas se escondem daí do frio. Você vê as pessoas, os transeuntes, eles são aqueles que não têm para onde ir. E de repente você pode ficar com medo de andar na rua. E eles? Eles estão com medo ou não têm outra opção? Ah, mas já tiveram opção antes. Será que tiveram? É esse perceber as coisas sem julgar, ver além das aparências, que é a verdadeira educação que o Emmanuel está nos convidando para que os nossos sentidos conquistem a paz. Para que a gente veja a paz, para que a gente perceba o bem. Eu brinco faz tempo, né, Wilson, que você pode escolher a luz ou a escuridão. Né? E o olhar, o escutar, o falar também é alinhado a isso. Ou você escuta, vê e fala alinhado com a luz ou com a escuridão. O próprio Emmanuel fala: com o abutre busca a carniça e a abelha busca o mel. O que você está buscando? Nós sempre temos a escolha. Eu gosto muito de analisar, Alan, e os nossos ouvintes também, as palavras, né, que Emmanuel utiliza em alguns momentos. E o significado mesmo que a palavra tem, porque nós acabamos perdendo um pouco, né, a ideia, usamos uma palavra com um significado que às vezes foge do que realmente ela pretendia dizer dentro daquele contexto, daquela frase. Quando ele diz, sem calma é impossível observar e trabalhar para o bem. Calma é com a alma. É essa composição. O que é agir com a alma é agir com profundidade. A profundidade reflete mais proximamente o que nós somos do que a superfície. A nossa superfície frequentemente é agitada. Agitada porque é influenciável pelo mundo ao nosso redor. Fica como um mar encapelado. Você é agitado pelos compromissos, é agitado, né, pelas decepções, pelas necessidades, pela ansiedade. Aí nós perdemos a calma, isto é, nós não agimos com a profundidade necessária. Então, sem esta reflexão profunda, a gente não consegue trabalhar para o bem, porque a gente fica também descontrolado. E a gente acaba vivendo um dia depois do outro, sem nos darmos conta de quem nós somos verdadeiramente, do que desejamos verdadeiramente, dos valores que buscamos verdadeiramente. Aí não dá para trabalhar para o bem, nem para o nosso bem, nem para o bem do nosso semelhante. E ele fala novamente que sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. Agora, a paz parece que é uma conquista. A conquista que reflete uma condição, uma situação de ausência de conflito. Estar em paz é simplesmente não viver nenhum conflito. Mas como isto é possível, não viver nenhum conflito no mundo em que nós vivemos? Basta, novamente, que mergulhemos dentro de nós mesmos, que utilizemos os conhecimentos que já dispomos. Nós sabemos exatamente o porquê dos acontecimentos ao nosso redor. Nós sabemos o porquê da sociedade, né, se encontrar nas condições em que se encontra. Nós sabemos da necessidade da educação, que é o que o texto aborda aqui, da educação dos sentidos. Então, sabendo disso, por que escolher, como você disse, Alain, é uma questão de escolha? Por que escolher viver o conflito? Por que escolher o conflito da crítica? Isto é, nadar contra a correnteza. É mais fácil nos entregarmos ao conhecimento de que dispomos, compreendendo que o mundo é exatamente o que ele tem que ser. E ele reflete exatamente o momento em que ele vive. Nada está fora do controle. É um grande erro a gente pensar, nossa, a sociedade está a ladeira abaixo. Não, está tudo sob controle. Tudo o que acontece, acontece por determinação do nosso mestre maior, de Jesus, que é o governador deste planeta. Então a gente não pensa que o planeta é uma nau à deriva, né? Navegando ao sabor dos ventos. Não, tudo ocorre de acordo com o planejamento. E este entendimento nos dá a paz, porque não tem conflito. Você compreende que se tudo acontece e você participa da maneira como você pode, você está em paz, porque não existe conflito. Você despertou aqui uma lembrança que é assim, né? Nós estamos mergulhados numa corrente eletromagnética, né? Todos nós, das emanações dos nossos pensamentos. Criamos vamos chamar assim, simbolicamente, um mar eletromagnético onde todos nós estamos mergulhados. Nem peixinhos dentro de um aquário. Isso aí, que nem peixinho dentro do aquário. Mas qual é a saúde desta água que estamos mergulhados? Se eu faço muito detrito na água, ela vai ficar suja. Ela vai ficar suja. Então, às vezes, no nosso descontrole, ou na nossa distração, nós podemos ser pegos nestas correntes que nos arrastam para um comportamento não tão equilibrado. E entramos no redemoinho das coisas, né? Eu tenho estudado bastante felicidade como uma pesquisa, né? E um dos pontos assim, que eu tenho aprendido desses meus estudos é que assim, a felicidade, além dela não ser um local de chegar, mas sim um sentimento que tem que brotar em você, entra essencialmente o autoconhecimento e a reeducação, porque educado nós já fomos de alguma forma, né? Então acho que nós temos que passar por um processo de reeducação, né? De lembrança, né? De trazer à tona. Revivar. De novo. Tirar de religião, dentro. Religar, né? Exatamente. Talvez seja esse o conceito de tudo isso, a gente voltar à essência primordial, né? Todos nós somos criados com as potências de Deus, mas não as manifestamos no dia a dia. Por quê? Porque esse mar que nós estamos mergulhados, de tantas mentes ainda caóticas, e hoje, esse mar, as pessoas falam assim, antigamente era mais tranquilo de viver. Talvez fosse mesmo, não sendo saudosista, mas por uma questão simples de se analisar. Antigamente nós não tínhamos internet e televisão. Logo, as notícias, os dramas que acontecem diariamente, eles eram localizados, eles não se expandiam, levando aquela onda mental para mais gente e mais gente se conectando àquele problema. Então hoje, às vezes, o problema ele é aumentado, né? Ele é ampliado pela divulgação do próprio problema. Não que eu sou favorável a vivermos numa bolha escondida de tudo isso, não. Mas como os veículos de comunicação escolhem divulgar a escuridão e não a luz, as mentes que se ligam a esse tipo de veículo de comunicação ficam mais ligados à escuridão do que à luz e passam a acreditar que existe mais escuridão do que luz. E não é um fato real. É um fato criado para nos deixar distraídos e nos manipular. Porque quando eu crio o caos, quando eu crio a confusão, eu se ofereço à luz, eu sou o rei. Alan, uma coisa interessante, só para complementar o que você está dizendo, há um tempo atrás eu tomei conhecimento de uma pesquisa realizada pelo Facebook, uma experiência, na verdade. Ele separou dois grandes grupos de usuários, aliás, deu até um problema isso, porque foi sem autorização, sem conhecimento dessas pessoas. Quando veio isso a público, houve até quem quisesse argumentar processado. Exatamente a legalidade disso. Mas ele separou dois grandes grupos de pessoas e direcionou para um determinado grupo postagens de cunho mais negativo. Porque o Facebook tem algoritmos que conseguem identificar, né, o peso, né, de uma determinada publicação. E para o outro grupo, ele direcionou predominantemente postagens de cunho mais alegres, mais otimistas. E o resultado foi muito interessante, que as pessoas que eram bombardeadas com notícias negativas tinham a tendência de compartilhar as notícias negativas, né? E de dar pouca atenção para as boas notícias que vinham no meio. Davam pouca atenção, quase nenhuma, quase não curtiam, quase não compartilhavam. E o outro grupo se comportou de maneira inversa. Isto é, o grupo que recebia postagens positivas tendia a compartilhar também essas postagens e ignorar as postagens negativas. Isso acaba reafirmando, né, o que você acabou de dizer. Não, e interessante que hoje eu recebi um e-mail do Jairo Capasso, né, que é o nosso vice-presidente da USE, editor do Jornal Arauto, ele que é o editor também do nosso site, do Portal da, Portal USE, da, né, USE Piracicaba. E ele recebeu uma mensagem que ele não me deu quem escreveu, também não interessa, mas ele recebeu uma mensagem e ele me encaminhou a mensagem para falar assim: olha lá, olha que coisa interessante, né? E nessa mensagem ele estava falando assim, que uma pessoa começou a acompanhar o Facebook e começou a acompanhar o Facebook de pessoas que ele conhecia que eram palestrantes espíritas. E ver o que esses palestrantes espíritas curtiam, publicavam, falavam, comentavam. E ele percebeu uma alta taxa de preconceito, uma alta taxa de publicações valorizando bebidas, coisas assim. E assim, e um culto a comportamentos repressivos, a curtir atitudes criminosas. Então, veja só, como que nós podemos pregar numa palestra uma maneira de ser e numa rede social eu falar que eu sou outra coisa, né? Eu falar que eu sou quase que um monstro, né? Perante as coisas que eu curto, que eu publico, que eu comento. Eu tomo um cuidado muito grande ao compartilhar uma informação, a comentar uma outra, a curtir alguma coisa. Eu sou muito, muito seletivo. Porque eu já me preocupava com isso. Agora, depois de alguém estar observando dessa forma, eu vou ainda ser mais cuidadoso, porque nós não somos perfeitos. Mas somos observados, todos nós. Todos nós. E nós evangelizamos muito mais pelo nosso comportamento do que pela nossa fala. Sem dúvida. Então alguma. Não adianta nós aqui na rádio, numa palestra, ou mesmo você que é pai, que é mãe, fazer um discurso bonito para os seus filhos, um discurso bonito no local que você trabalha e se comportar de uma forma ao contrário. Qual das duas maneiras vai apelar mais para o outro? A sua fala ou o seu comportamento? Você pode ter certeza que é o seu comportamento. Sem dúvida. Muito importante esse texto, Wilson. Aproveitando aqui, falando em coisas boas, né, dá até uma dica. Um site chamado sonoticiaboa.com.br. É um grupo de pessoas que se reuniram com esse objetivo. O objetivo de só mostrar o lado bom das pessoas, né? É aquele que achou uma carteira e que devolveu, é aquele que ajudou alguém, é aquele que colaborou, são ações positivas. sonoticiaboa.com.br. Se puderem, são parceiros também da União Rádio Web, fornecendo conteúdo para a gente. Amigos ouvintes, muita atenção para esta frase.

tal o da perdição. Este princípio se acha formulado em termos precisos nas seguintes palavras: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E, para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo o que se faça contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nessa máxima: fora da caridade, não há salvação. É, meu amigo, fora da caridade não há salvação. Você sabe que eu me lembro aqui do Chico, né, comentando que se ele tivesse encontrado no Espiritismo a frase "fora do Espiritismo não há salvação", ele teria desistido do Espiritismo. Mas ele encontrou "fora da caridade não há salvação". Amar, talvez, seja a maior revolução que a gente possa fazer no mundo. Mas amar quem? Amar todos, sem distinção. Mas nós não estamos falando aqui, quando ele fala também, você tem que amar o seu inimigo. É claro que no nosso nível evolutivo é bem complexo isso. Mas você pode até amar seu inimigo se pelo menos você já não desejar o mal a ele. Você já está um passo ou dois na frente daquele comportamento que você recebeu. Amar é algo muito intenso. E a prática da caridade, na maneira de eu ver, é o amor sendo colocado em movimento. Quando eu faço a ação caritativa, eu movimento o amor. Mas não aquela ação caritativa que é fruto de algo para eu aparecer, ou fruto da minha vaidade, ou então quando eu estico a mão lá, um punhado de dinheiro para alguém que está precisando ali, que está pedindo. Não é isso, não. Outro dia, eu estava ouvindo um filósofo fazer uma apresentação, e ele estava falando assim: quando alguém bate no seu vidro no carro pedindo dinheiro e você o manda passear sem abrir seu vidro, porque hoje todo mundo anda trancado no ar-condicionado, veja bem que até naquele momento ele está pedindo e você ainda tem nesse momento o livre-arbítrio de dar ou não. Só que pode chegar uma hora que ele canse de pedir e resolva tomar. E daí já não é mais o seu livre-arbítrio que vai decidir se ele vai ou não tomar, mas é o dele. Então, nós temos que olhar para o outro. Nós temos que olhar para o ser humano. Nós temos que observar aquela pessoa que está ali. Nós temos que prestar atenção. Agora eu estava aqui na porta da rádio esperando abrir o portão, veio um rapaz cambaleante andando na minha direção. Você vê que ele estava alcoolizado. E não tinha jeito, ele ia cruzar comigo, né? E a hora que ele passou, eu falei boa noite para ele. Ele olhou, me respondeu um boa noite e continuou andando. E aí eu olhei ele andando de costas, né, para mim, os dois pés extremamente inchados, talvez já de uma gota, de uma varizes, de algo desse tipo, né? E ele estava andando quase não conseguindo pisar no chão. E eu pensei quanta dor que ele deve passar. E ele estava com uma bermuda de chinelo numa noite fria dessa. Aquilo que já dói vai doer mais ainda. Dá vontade de correr atrás dele e fazer alguma coisa. Então nós precisamos olhar mais para o ser humano. E percebendo estas fraquezas, estas delicadezas, essas sutilezas no ser humano, a gente precisa ver além das aparências, né? Não é lá a grande prece lá, ver além das aparências como tu mesmo vê, os vês, né? Então que a gente consiga ver o ser humano além das aparências. Muitas vezes na aparência ele cria uma carapaça de ruim, de duro, de rude, que é para esconder um lado frágil, preocupado, um lado dolorido dele. E aí ele se esconde atrás de um monstro. E a gente, na primeira, voltando ao primeiro texto, né, na nossa primeira interpretação dos nossos sentidos, o rotulamos como monstro e nunca mais permitimos que ele seja para nós nada mais do que aquele monstro que nós já pré-julgamos. Que realmente a gente possa colocar a caridade em movimento, isso. É, Alan, nós sabemos que o medo é um sentimento que move muitas ações, quase todas. A gente, às vezes a pessoa odeia porque tem medo de não ser amado. Com isso, ela se protege. Então, mas isso é um grande sofrimento. Então, a pessoa que odeia, ela sofre profundamente. A pessoa que sente raiva sofre profundamente. A pessoa que às vezes se entrega a um vício como este que você relatou, muitas vezes ele tem medo da pressão da sociedade, da cobrança exacerbada sobre ele ou sobre conquistas que estão fora do alcance dele e que ele aprendeu que ele deveria, né, dentro de um modelo de sucesso. Então, por medo, ele abre a mão de lutar, se entrega. Mas é o que você disse, Alan, ele precisa, muitas vezes, ser notado. Eu acho que não existe nada pior do que a pessoa que se sente invisível, né? Que não afeta, sente que não tem o poder de afetar outra pessoa. Por isso que às vezes chega no extremo da violência, lá, para ser notado. Chama atenção. Precisa chamar atenção. E você, quando contava essa sua experiência, eu me lembrei de uma história que tem lá no livro do Ramiro Gama, Lindos Casos de Chico Xavier. Conta também uma ocasião em que tinha uma pessoa embriagada, falando alto, ali mexendo com uns transeuntes na rua. Não sei se, acho que é em Pedro Leopoldo ainda. E o Chico, quando viu ali meio de longe, ele estava passando, ele identificou ali, sabia quem era e desviou, né? Foi por outro lado, fingiu que não viu. E aí não conseguiu, né? Naturalmente, voltou atrás e passou ali do lado dele e cumprimentou. É isso que você fez aí, ela. Ele cumprimentou e o bêbado parou, abraçou ele, agradeceu. Muito obrigado, Chico. Eu sabia de todo mundo que dá a volta para fingir que não me vê. Eu sabia lá no fundo que o Chico não ia fazer isso comigo. Né? O Chico não. E ele não fez. E você não fez. Agora, imagine bem o que sentiu o Chico neste momento. O que poderia representar para aquela pessoa. Que muitas vezes aquele que a gente não dá muita atenção ou muito valor, que ele nos menospreze, talvez a gente consiga lidar com isso de uma forma, né, a não se afetar tanto. Mas uma pessoa que você valoriza, que você respeita, era o Chico. Não, o Chico não pode fazer isso comigo. De repente os efeitos poderiam ter sido catastróficos, não é mesmo? E detalhe que aqui no comentário, né, o Kardec, ele nos fala caridade e humildade. Ele junta essas duas palavras, né? Por quê? Porque não adianta também você empreender uma senda aí caritativa, mas orgulhosa. Aquela que você dá, mas faz questão do outro entender que você está dando, né? Ele quer que você valorize o que você está fazendo. E ai se o outro não valorizar. Eu lembro que minha avó ela morava numa casa que tinha um terracinho, acho que eu já contei aqui na rádio, e nesse terracinho ela tinha os fregueses que passavam para almoçar os moradores de rua. E ela fazia, eu na época, mais moleque, se tinha lá 3 pedaços de carne, o maior era para ele da rua. E eu falava, mas vó, ela falou, filho, nós temos comida todo dia, ele não tem, dá o maior para ele. E pegava um prato da pilha de prato que nós comíamos, montava o prato cheio, enchia um copo d'água, ela falava assim. E era a sabedoria dela, rapaz, porque hoje a maior dificuldade do morador de rua, às vezes, não é nem comida, é água limpa. Enchia um copo d'água, assim, na época ela tinha aquele pote de barro, né? Um pote de água, enchia e fazia eu levar. Né? Então, às vezes, eu ia com um receio no começo, porque eram umas pessoas que, às vezes, estavam muito mal cheirosas, com aspectos muito esquisitos, assim, né? E ela não... Chocam, né? Sobretudo choca. Uma criança. Falou, vai, filho, vai que o coração dele é bonzinho. Vai, leva para ele. E esse aprendizado que a minha avó... Nossa, vó, onde a senhora estiver aí, obrigado, né? Esse aprendizado fez eu olhar para o outro, não importando a roupa, o aspecto, o cheiro, né? E eu, em cima desse assunto, se eu fazia uma palestra que eu me lembrei agora, que eu falava assim... Imagina aquele centro espírita fazendo a palestra cheio de gente. E eu falava assim, vamos medir o nível... Lembra essa brincadeira que eu fazia? O nível de amor que você está. Faz de conta que na porta do centro espírita tem um daqueles moradores de rua que já estão aí nesse verãozão quente há dias e dias sem tomar banho. Está bem fedorento. Já jogou de tudo naquela roupa, já dormiu em tudo quanto é canto. Está daquele jeito. E ele vai estar ali na porta pedindo para você um abraço. Ele não vai pedir dinheiro, ele não vai pedir nada, ele vai pedir um abraço. Se você está me escutando e pensou se abraçaria ou não, não está amando o suficiente. Se você imaginou que você nem abraçaria, aí falta bastante amor em você. Se você pensou que você se entregaria para o abraço sem pensar, é esse tipo de amor que nós estamos aqui falando. É um amor que entrega, é um amor que se deixa levar, é um amor que consola, que essa caridade com humildade possa ser uma ferramenta no nosso dia a dia, né, Wilson? É ela, e assim, eu participava de um grupo de estudos aí na União, o Gestare, durante bastante tempo. Um grupo de jovens, né? Um grupo de estudo e arte espírita da União Espírita de Piracicaba. Como que eles estão? Estão montando alguma coisa? Estão bem. Estão fortes lá e este ano a gente vai ter bastante atividades com eles, né? A abertura de seminários e tudo mais. É um grupo que trabalha com peças artísticas, né? Então anota aí, Gestare. Quando ouvi falar, Grupo de Estudo e Arte Espírita da União Espírita de Piracicaba. Né, prestigie se tiver a oportunidade. Né, convide também para o centro espírita que você frequenta. Né, eles têm algumas esquetes prontas, algumas peças prontas. Nossa, de repente o ano passado, uma atividade. Aquela peça da Requiem de um Palhaço. Lindíssima, né? Gente, você que tem um centro espírita e está nos ouvindo, os convide, entre em contato com a União Espírita de Piracicaba, convide o pessoal de Gestar para fazer. Eu lembro, só de eu lembrar o nome, eu já lembrei da peça inteira, foi linda mesmo. Emocionante, fruto de mais de um ano de trabalho, Alan. Trabalharam durante um ano. A arte tem que ser valorizada, meu amigo. Sem dúvida alguma. E nos encontros com esse grupo, eu sempre procurava ressaltar qual o nosso objetivo, qual era o objetivo do grupo. E sempre deixei claro, quem participava comigo sabe disso, vai se lembrar agora, se tiver alguém ouvindo, estamos aqui para aprendermos a amar. Esse é o nosso único objetivo. Aprendermos a amar estudando, né? Aprendermos a amar conhecendo o Espiritismo, aprendermos a amar interpretando, né? Dramatizando através da arte ou de qualquer outra manifestação artística, mas o principal é aprender a amar. Só que o aprendizado requer algumas qualificações por parte do aprendiz. Você não pode ensinar física avançada para uma criança que ainda está no primário. Então, ela primeiro aprende, né, o básico para depois ir avançando nos estudos. E eu entendo que a humildade também seja esse pré-requisito. Porque a gente não consegue aprender a amar enquanto revestidos de orgulho. De um orgulho exacerbado, a gente está falando, de um orgulho, porque esse orgulho é como uma carapaça, né, que te impede de sentir, de afetar e de ser afetado pelo outro. Essa experiência que você falou com os moradores de rua, desde a sua avó, é uma experiência que o orgulhoso, às vezes, não sente, porque ele está revestido de uma carapaça. E voltamos a dizer, não é de uma forma crítica que nós dizemos isso, porque nós falamos também sobre o medo. E, às vezes, ele se reveste desse orgulho por medo, né? Por medo de ser afetado e de sofrer também. Ele não sabe como vai ser, como ele vai reagir. Então, essa humildade é importante, porque somente com humildade a gente consegue se abrir. Porque o humilde, ele não se sente ameaçado pela outra pessoa. O humilde consegue sentar junto das outras pessoas, ouvir o que o outro tem a dizer. Ele não se vê mais que o outro, né? Ele, não, nem menos, né? Ele se vê numa no grupo, numa igualdade de condições. E como ele não se vê ameaçado, né, ele também não quer ameaçar ninguém. Então, para ele é tudo natural. E aí resulta naquela paz que nós falamos lá no primeiro bloco, de não haver conflito nesta relação. Então, esta humildade que permite que nós aprendamos. Então, talvez o caminho para que nós aprendamos a amar seria, primeiro, aprender a abrir mão do orgulho, para que sejamos humildes, né? Para que andemos com as mãos vazias, para que nos esvaziemos, primeiro, das crenças, do que trazemos, que defendemos tanto, com orgulho, o que nós somos, o que nós já adquirimos, porque se a gente abre mão, a gente está em condições de receber, né? Não é, Alan? Eu acho que é isso. Isso é uma reflexão muito importante. E acho que fica aqui, para a gente completar talvez o nosso estudo, o convite para você que não faz o evangelho no lar. Né, Wilson? Acho que é uma boa hora, né? O que é o evangelho no lar? Nada mais do que nós fizemos agora. Abrir um pedaço do evangelho, foi aqui dois parágrafos curtos, ler, fazer pequenos comentários, talvez até menos do que nós fizemos. Você senta em volta de um lugar que todo mundo fique confortável, faça uma prece inicial, abra o evangelho, pode ser sequencial, pode ser esporádico, faz a leitura como nós fizemos, põe um copinho de água para cada um para ser fluidificado, acaba fazendo agradecimentos a seu dia, a semana, ao que você está aí buscando, faz uma prece final, toma a aguinha, está feito. E uma vez por semana você fazendo isso. André Luiz conta nos seus livros que as casas que praticam o evangelho no lar ficam como que uma luz para os espíritos mais elevados perceberem aonde eles podem se reabastecer de energia enquanto aqui no plano físico. Isso. Protegida mesmo, né? A casa é protegida realmente. Protegida energeticamente. Sai dessa esfera que nós falamos, dentro desse mar de pensamentos, de detritos, né? Nós encontramos uma ilha de paz ali, de amor, de luz. É. Então, faça o evangelho no lar. E aos poucos, né, essa luz vai se mantendo. Talvez no início, né, dure um dia, dure algumas horas, mas a gente vai se adaptando, né, e aos poucos a gente vai se controlando, até que essa luz passa a ser uma constante. O programa Visão Espírita é patrocinado por um grupo de amigos, de abnegados companheiros, que, unindo esforços, tornaram-se os mantenedores dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. Nosso sincero agradecimento a cada um de vocês que colabora com este programa. Agradecemos também ao Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, que desde 1947 vem lutando pelos direitos dos trabalhadores. Nossa gratidão à USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. A USE é uma entidade que atua na divulgação e na unificação do movimento espírita. Entre as diversas ações promovidas pela entidade, destacam-se o jornal O Arauto, sob direção lá do nosso amigo Jairo Capasso, a livraria espírita Allan Kardec, o Clube do B, que é o Clube do Livro da USE Piracicaba. Mais informações sobre como associar-se ao Clube do B, ao Clube do Livro, pelo telefone 3402-8022. Vou repetir, 3402-8022, o telefone da Livraria Espírita Allan Kardec. A USE Piracicaba conta atualmente com 30 centros espíritas afiliados, integrando as cidades de Piracicaba, Águas de São Pedro, São Pedro, Capivari, Rafar, Rio das Pedras, Charqueada, Iracemápolis e Laranjal Paulista. Saiba mais sobre a USE Piracicaba visitando o portal no endereço www.usepiracicaba.com.br. O programa Visão Espírita é transmitido todas as sextas-feiras a partir das 20 horas aqui pela Rádio Difusora AM 650 kHz de Piracicaba e todos os domingos a partir das 9h30 da manhã pela Rádio Brasil AM 690 kHz de Santa Bárbara do Oeste. Mas você também pode ouvir o programa Visão Espírita ao vivo pela União Rádio Web. A União Rádio Web é uma rádio que transmite 24 horas diárias de programação espírita pela internet. Existem várias maneiras de ouvir, de acessar a programação da União Rádio Web. Pelo celular, o Alan já lembrou lá no início do programa, seu celular Android ou Apple, você vai lá na loja de aplicativos do seu celular, pesquise por União Rádio Web, vai aparecer o logotipo, você instale e vai poder ouvir então a partir do seu celular. Pelo site também é possível ouvir. Acesse do seu computador, notebook, tablet, você acessa lá uniãoradioweb.com.br e também vai poder acompanhar a programação. E diretamente pelo Facebook também é possível, acessando facebook.com/uniãoradioweb. O primeiro post, né, na linha do tempo da União Rádio Web é um post fixo, que tem um player ali. Você clica em play e vai começar a executar a programação diretamente pelo Facebook. E convidamos para que você colabore também. Ajude a manter a União Rádio Web e este programa, o programa Visão Espírita. Você pode anunciar o seu negócio, a sua empresa, se você tem um pequeno negócio. Pode anunciar no nosso site, pode anunciar no aplicativo da União Rádio Web. Ou, se preferir, também pode ajudar depositando qualquer valor. Na conta poupança, eu vou passar um número aqui. É 71850-4-500. Agência 5189, no Banco Itaú. Eu vou repetir, olha, é conta poupança, número 71850-4-500. Agência 5189, no Banco Itaú. Pode depositar qualquer valor nela? Qualquer valor é sempre bem-vindo. Ô Wilson, e se a pessoa está escutando o nosso programa agora, né? E quer escutar outra vez, quer comentar com alguém, né? Ela consegue escutar em outros dias e horários pelo nosso aplicativo, né? Eu estou vendo aqui, eu até vou compartilhar na nossa página outra vez, que você pode escutar, reescutar, né, esse programa de hoje, às quartas e sextas-feiras, ao meio-dia, a partir do meio-dia, terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã, é isso? E às 20 horas... Tem que acordar cedo, né? Acordar cedo, mas tem muita gente que acorda. Exato. Você sabe que eu escutei um comentário que a madrugada está muito ruim de programação de rádio. Então, olha aí, uma coisa boa para você que às vezes trabalha num prédio de porteiro, que passa a noite aí, acompanha com a gente, né? E aos domingos, às 4 também da manhã e ao meio-dia, você assiste o programa Visão Espírita de domingo de manhã e logo em seguida já vê o de sexta-feira que você perdeu. Fica escutando a gente lá o tempo todo, né? É isso aí. Então, se você chegou agora, perdeu o começo do programa ou, de repente, vai precisar sair para algum compromisso, anote aí as datas que o Alan passou e os horários. E você, durante a semana toda, o mesmo programa, viu, Alan? Então, este programa de hoje está sendo gravado. O Rodrigo está gravando lá para a gente. Depois ele envia, nós inserimos na programação e ele vai passar durante essa semana inteira. Então, tem bastante oportunidade da gente ver, rever, indicar para um amigo alguma coisa que gostou também, né? Agora a gente vai para um pequeno bloco comercial, o Rodrigo vai colocar para a gente, e retornamos com música. A gente vai ouvir Titãs hoje, É Preciso Saber Viver, e retornamos para o segundo bloco do programa desta noite. Estamos apresentando o programa Visão Espírita. Visão Espírita, uma ação do grupo Multimídia Espírita. E agora, no programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita. Você ouve Momento Musical. Seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Bem, pessoal, estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa. Você que ligou o seu rádio agora, você está ouvindo o programa Visão Espírita. Estamos aqui, Wilson Roberto Garcia, Alan Dini Souza Rodrigo, na técnica, ao vivo dos estúdios da Rádio Difusora M650 de Piracicaba. No segundo bloco do nosso programa, nós trazemos um formato de perguntas e respostas. Hoje, com relação, em função da comemoração da celebração do Dia da Educação, dia 28 de abril, nós vamos falar um pouco mais desse tema. Já falamos um pouquinho lá no primeiro bloco, mas a gente vai estender um pouquinho os nossos comentários aqui hoje do Alan sobre o tema educação. Falando sobre a origem etimológica, nós sabemos que existem muitas discussões a respeito da origem da palavra educação. Existem duas linhas que a ligam ao termo educare, que significa criar, alimentar. E também tem uma linha que a liga ao termo educere, que significa direção para fora. Então nós temos um sentido antagônico, né? A educare, que é alimentar, trazer para dentro, e educere, direção para fora. Platão afirmava que toda a boa educação consiste em dar ao corpo e à alma toda a beleza e perfeição de que são capazes. Frank Knight, que é um economista, diz que educar é desensinar com o intuito de eliminar preconceitos e falácias. Com base nesses comentários, nessas frases, como podemos interpretar para compreender melhor o conceito de educação? Wilson, vamos voltar antes de Platão, vamos voltar em Sócrates, né? Apesar de Platão ter escrito Sócrates. Sócrates, ele fala que todo conhecimento já está dentro de você. É necessário você colocar esse conhecimento para fora. Então, para a boa educação, você precisaria de pessoas que fossem aptas em fazer boas perguntas, para que você tirasse de você as boas respostas. Não aquela educação que já vem pronta, que quer colocar algo dentro de você. Quando Platão afirma, né, que consiste na boa educação em dar ao corpo e à alma toda a beleza e perfeição de que são capazes, é alinhado a esse conhecimento de Sócrates. Platão era discípulo, foi discípulo de Sócrates, da busca do bem e do belo, né? De você buscar o bem e o belo. Inclusive, a gente encontra essa frase no Livro dos Espíritos, onde encontramos como modelo do bem e do belo Jesus, né? Para a gente se inspirar na nossa transformação. Quando Frank Knight ele diz aqui alinhado com Nietzsche. Nietzsche é conhecido como o filósofo que começou com o conceito de quebrar o que você idealizou. Desconstrução. Desconstrução, né? Que depois vem com Lacan, que ele é um seguidor de Nietzsche, inclusive, né? E Nietzsche já vinha com esse conceito, vinha antes de Schopenhauer, já que ele começa com essa ideia. E Nietzsche é conhecido como o martelo de Nietzsche, né? Ele quebrava tudo para você reconstruir, para que você não tivesse preconceitos ao julgar. Então, veja só, são várias frentes. Eu falaria que o processo de educação soma essas duas e mais algumas outras. Você não pode ter uma única forma de educar. Todas as formas são válidas. Existem outras aqui. A gente podia falar das mitologias que passam conceito. A mitologia, você pode encontrar ela em parábolas, em metáforas. A gente pode falar da arte, que educa também de forma magistral. A gente pode falar da ciência como educadora, a gente pode falar da filosofia como estimuladora da educação, mas todas elas, com certeza, visam a perfectibilidade, né? Nós não podemos, pelo menos no meu conceito, nunca ser perfeitos tal qual Deus, porque daí nós viramos Deus. Então nós vamos em direção a essa perfeição, então podemos ser perfectíveis, pertos da perfeição. Então, acho que a educação, ela passa por tudo isso aí, meu amigo. E é interessante isso que você falou, Alan, de extrair, né, de tirar de dentro de... E a gente pode trazer para um lado mais prático, talvez, um entendimento particular meu. Quando a gente fala que nós não aprendemos, que nós nos lembramos ou nos relembramos. Por quê? Nós temos, por exemplo, em várias obras espíritas, eu vou citar aqui uma que é Mensageiros, onde são relatadas histórias de pessoas que reencarnaram na Terra com missões específicas, por exemplo, na área da mediunidade. E essas pessoas, antes de reencarnar aqui com essa missão, haviam passado por 30 anos de aprendizado, de preparação, antes de reencarnar. Então, durante 30 anos de conversas, de cursos, deve ter tido mestrado, deve ter tido curso superior, doutorado, deve ter tido uma série de títulos lá a respeito de como conduzir esta faculdade, como conduzir a própria existência aqui de forma que fosse proveitosa para ele enquanto espírito, para o seu progresso e possivelmente para o progresso das pessoas que foram colocadas naquele núcleo onde ele reencarnou. E essa pessoa voltou para cá e esqueceu de tudo. Não se lembrou de mais nada. Esqueceu para que tinha vindo. Todos nós, quando nascemos, não sabemos mais o que viemos fazer. E aí o que acontece? Utiliza a mediunidade para o mal, prejudica todo mundo, utiliza a inteligência muitas vezes para o mal. Então, como não dizer que aquele conteúdo está dentro da pessoa, que ele recebeu espiritualmente, está com ele. Só que ele tem dificuldade em acessar. Nos remete novamente ao que comentamos lá do primeiro texto, sobre calma, sobre com a alma, sobre a profundidade. Então, sobre a ausência de conflitos, a paz que a gente tem que buscar, né, para poder fazer florescer esses conhecimentos, essas sementes que já trazemos conosco. Aí ele vem de dentro e fala, nossa, esteve aqui o tempo todo. É o autoconhecimento. Autoconhecimento. É você ver o que tem aqui dentro. O Sócrates ele fala, usava um termo grego que chamava maiêutica. A mãe dele era uma parteira. Maiêutica é parir em grego. Então ele fala que você tem que parir o conhecimento ali dentro de você. Ele já está dentro de você. Só que muitas vezes você precisa de um parteiro, precisa de um educador, né? Precisa daquele mestre que te faz pensar, que faz você questionar. Então é importante esse processo na educação, né? E é interessante que a gente, nos dois conceitos, no conceito de fora para dentro também, nos remete aos sentidos. A nossa visão, a audição, a sensibilidade, que é o que você dizia no bloco anterior, né, sobre a percepção do sofrimento alheio, é se abrir para o mundo. Porque eu acho que essa percepção, essa influência, quando você é afetado pelas coisas, isso também ajuda nessa germinação dessas sementes. Então a gente, quando se fecha para o mundo, não entra de fora para dentro o que precisa para afetar você internamente e fazer brotar em você aquilo que você já aprendeu, para que você pudesse experimentar na prática mesmo. Eu acho que daí, talvez, né, evoluir para uma sabedoria, não é, Alan? Que é vivenciar aquilo que aprendeu lá na teoria. Você vê, Schopenhauer, que é um dos mestres de Nietzsche, né? Ele fala que o caos é criador. Quer dizer, você estava naquela calma, naquela mesmice, naquele jeitão, sem mexer, vem alguma coisa que te chacoalha. Tira você daquela zona de conforto e faz você pensar. E quando faz você pensar, você busca o conhecimento. Buscando o conhecimento, você se educa, você evolui, você se torna um novo ser. No programa passado, nós abordamos o tema liberdade, que podemos agora relacionar com o tema do programa desta noite. Portanto, eu pergunto, a educação liberta? Nossa! A educação liberta. Ela liberta porque eu às vezes brinco que com os livros eu conheci muitos lugares do mundo sem precisar estar fisicamente lá, porque eu tive a oportunidade de pegar escritores que descreveram tão bem aqueles lugares que eu, se fechasse os olhos, podia me ver andando naqueles ambientes, naqueles locais. A educação liberta porque você não fica escravo do outro. O outro não te comanda pelo medo. Ele não te comanda pelo que ele sabe, você não. Na história das humanidades, nós encontramos um ensaio muito bacana em Obras Póstumas, de Allan Kardec, que é referente às diversas autarquias, às diversas regimes de mando do mundo, né? Então ele fala que no começo de tudo foi a autarquia da força, o mais forte dominava. De repente começa a surgir a autarquia do conhecimento. Então aquela pessoa que detinha um pouco do conhecimento, que ela sabia, por exemplo, que aconteceu um eclipse, ele virava o rei, porque ele dominava, ele conhecia. O conhecimento é algo muito poderoso. Sabia plantar na hora certa, sabia plantar, hora de colher. Agora é hora de colher, agora vai chover, agora tem sol. Tá? Esse conhecimento dava poder. E esse conhecimento ainda dá poder. A força ainda dá poder em alguns lugares. O medo ainda dá poder. Para a gente poder ficar livre desse poder que nos submete, nada melhor do que o conhecimento. E a gente só adquire conhecimento através da educação. Esse é um tema fascinante, né? Nós poderíamos passar o programa inteiro. Nós temos 7 questões aqui que não vamos passar por todas elas. A gente vai deixar para o próximo programa. No entanto, tem uma definição de educação que eu gosto muito, que é dada pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Cultura e Educação, que diz que educação se resume em 4 pilares, que é, o primeiro, aprender a conhecer. O segundo pilar, aprender a fazer. O terceiro pilar, aprender a conviver. E o quarto pilar, aprender a ser. Nós temos então, Alan, uma separação. Você veja, conhecimento, técnica, que é fazer. Conheço como fazer, aplico. Por exemplo, tenho conhecimento de como manipular os elementos químicos. Ok, tenho conhecimento só. Agora eu posso fazer o quê? Um medicamento para ajudar muitas pessoas. Mas eu também posso fazer veneno. Né? O terceiro que é conviver. Faz parte do processo educativo. Né? Conviver, isto é, com o seu conhecimento e o que você faz, você interage com um grupo. E termina com aprender a ser, isto é, exercer toda a sua potencialidade. Alan, essa é uma definição bastante ampla. Né? E tem a ver com o nosso processo evolutivo. Ah, totalmente, né? Quando imagina a gente lá na época das cavernas, nós mais estávamos ali conhecendo, né? E às vezes através de processos difíceis, doloridos, empíricos, né? Totalmente empíricos. Totalmente. E de repente nós começamos a plantar, a coletar, a caçar, a criar uma habitação mais confortável, a viver em grupo. Quando a gente passa a viver em grupo, a gente aprende a conviver. É lógico que aprender a conviver não quer dizer que você vai conviver bem sempre. Você vai aprender e continuamos aprendendo a conviver. E quando você faz o processo do autoconhecimento, quando você mergulha para dentro de você, quando você começa a se conhecer, você passa a se entender como um ser individual, um universo completamente diferente do outro. Não existem dois iguais, podem ter até semelhantes, mas iguais não. E nessa sua única maneira de ser, né, você consegue conviver respeitando as maneiras de ser de cada um. Então, realmente, é uma definição muito bacana da Unesco, que dá para a gente ficar fazendo um programa do conhecer, do fazer, exatamente, do conviver, do ser, né? É muito rico isso, é bem feito isso, né? E você sabe que isso remete à casa espírita, porque a gente pensa na casa espírita, sobretudo quando a gente chega na casa espírita, ou a gente recebe a consolação inicial, quando a gente chega com algum problema, aí nós nos interessamos pelo conteúdo. Então a gente vai participar de palestras, a gente vai participar, vai se matricular num curso, vou fazer o Espiritismo Fundamental, depois eu vou fazer o COEN, depois eu vou fazer... São cursos. Você vai conhecer, né? Você vai aprender a conhecer, absorver. Aí tem o segundo momento, que é fazer. Agora, o que eu faço com esse conhecimento? O fazer com esse conhecimento é um fazer na prática. O que eu faço com o conhecimento evangélico, Alan? O que a gente faz com o conhecimento evangélico? Olha, a gente se liberta, né? Se a gente usar ele para isso. Agora, a gente também pode emburrecer se a gente quiser olhar ele ao pé da letra, né? Aí depende da maneira que a gente encara esse conhecimento, né? Eu tenho um cliente que eu chego constantemente, essa semana eu visitei, e ele está lá com a Bíblia aberta na frente dele lá. E eu chego e toda vez ele fala, antes da gente conversar, eu vou abrir uma passagem para você. Abre lá, Deuteronômio, Levítico. Lá e lê. E ele faz ainda a interpretação do negócio. E aí eu comecei, essa semana eu comecei a falar, e aí, como que vai o seu negócio? Não, vai do jeito que Deus quer. Eu falei, meu amigo, eu também acredito em Deus, mas eu acho que Deus não tem nada a ver com a nossa força de trabalho aqui. Ele dá saúde para a gente trabalhar. Ótimo. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Até mesmo para manter essa saúde. Até mesmo para manter a saúde. É, não, mas também isso tudo está como Deus quer. Eu falei, então, aí pega o evangelho para emburrecer. Vamos largar a mão, então. Então, para, vamos ficar dormindo o dia inteiro, porque é o jeito que Deus quer. Exatamente. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, que às vezes o conhecimento também nos atrapalha. Né? Pois é. Bem, nós vamos continuar, então, com o termo educação no próximo programa. E tem muita coisa para a gente falar ainda sobre isso. Chegamos agora na hora da poesia, a gente está chegando no final do programa, a gente passou a poesia aí para o último bloco, e nós selecionamos hoje a poesia Palavras da Vida, linda poesia do espírito Maria Dolores, extraído da obra Coração e Vida, psicografada também por Chico Xavier. E agora, no programa Visão Espírita, uma ação do grupo Multimídia Espírita, você ouve Poesia no Ar. Levanta-te cada dia, pensa em Deus, louva e agradece, mesmo num lance de prece, a bênção de trabalhar, e cumpre as obrigações que a vida te deu às horas, doando paz onde moras, partindo do próprio lar. Se resguardas na lembrança alguma ofensa sofrida, deixa a ofensa esquecida na luz eterna do bem. Não busques descanso inútil, trabalho é apoio preciso. Não afastes teu sorriso do coração de ninguém. Exerce a beneficência das palavras benfazejas. Se não tens o que desejas, contenta-se com o que tens. Às vezes, para quem sofre, um momento de alegria, num abraço de simpatia, é sempre o melhor dos bens. Nunca esmoreça, trabalho aprimora o mundo todo. Muita flor nasce do lodo, muito amparo vem da dor. Serve. Ensina e reconforta, na fé viva que te alcança, entre as luzes da esperança, começa o reino de amor. Amigos ouvintes, estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte deste programa, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão durante a próxima semana. Segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas. Terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã e às 20 horas. E domingo, às 4 da manhã e às 12 horas. Transmitido ao vivo todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, aqui pela Rádio Difusora M650 de Piracicaba, e todos os domingos, a partir das 9:30 da manhã, pela Rádio Brasil AM690 de Santa Bárbara do Oeste. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999. Já são mais de 17 anos, levando aos ouvintes a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alain Diniz Souza, conosco na noite de hoje, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Jefferson Godoy, Luiz Pessoa Guimarães, Sérgio Aguiar e este que vos fala, Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos pelo carinho, pela generosidade e desejando a todos um excelente final de semana, um ótimo feriado na segunda-feira, uma semana de muita luz, de muita alegria, que todos possamos encontrar a força necessária para compreender as lições da vida, para aproveitar essas lições e para nos tornarmos cada dia melhor. Eu passo aqui as últimas palavras para o nosso amigo Alain Diniz e peço para que depois faça a prece de encerramento, meu amigo. Eu queria agradecer aos nossos amigos espirituais a oportunidade de trabalhar nesse programa mais uma vez e agradecer a você que esteve conosco, ouvindo, nos acompanhando. Isso é muito gostoso e importante para a nossa... para o nosso compartilhar de conhecimentos. E vamos agora para uma prece para a gente se inspirar para passar a nossa semana melhor. Estamos às portas de um novo feriado, 3 dias em sequência. Que nós possamos aproveitar estes dias para reabastecer nossas energias, para que possamos trabalhar melhor com Jesus. Jesus nos inspire na nossa transformação diária. Jesus, nosso modelo e guia, que Ele possa nos abençoar em nosso trabalho. Fora da caridade não há salvação. Que nesta máxima possamos meditar e possamos nos inspirar para a prática do bem e na idealização do belo através das lições do nosso querido Jesus. Uma ótima semana a todos. Que assim seja. Você ouviu na Difusora o programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita. Uma boa noite e até o próximo programa.